Tá ao vivo? Alô, tá ao vivo isso aí? Sim, tá ao vivo. Certeza? Ó, tá ao vivo sim, né? Ah, se tá ao vivo, então. Então tá ao vivo, né? Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal, na boa e na ruim. Ganhando campeonato ou não ganhando campeonato. Estamos aqui sempre do lado do Palmeiras. Por falar nisso, Palmeiras está em campo, né? Palmeiras está jogando nesse momento com o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista Sub-20. O Palmeiras venceu a primeira partida por 1 a 0 no Morumbi. O jogo de volta está sendo no Pacaembu e o São Paulo está ganhando de 1 a 0. Logo, está empatado no agregado, né? Está 1 a 1 no agregado. Quem fizer ganha. Claro, o jogo acabou de começar o segundo tempo. Eu estou acompanhando aqui. Então temos 45 minutos. Quem fizer mais gols desses 45 minutos avança. Se empatar, é como se o jogo tivesse 0 a 0, né? Se empatar, se ninguém mais fizer gol, ou se cada um time fizer um gol, vamos para pênaltis. Então a gente vai acompanhando aqui esse jogo enquanto a gente vai falando as nossas bobagens aqui que vocês gostam tanto, né? Deixa eu só dar um. Fazer um ajustezinho aqui no chat, gente, para eu conseguir visualizar direito o que vocês falam. Muito bem, agora está tudo certo. Vamos em frente. Então, nesse momento, 1 minuto do segundo tempo, segue 1 a 0 para São Paulo, 1 a 1 no agregado. Não ganhamos o derby, quase perdemos, embora a gente tenha jogado muito bem. Eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. Jogou derby, né? Jogou com. Não deixou o aspecto emocional prejudicar, né? A necessidade de fazer o gol. O Corinthians estava jogando pelo empate. Para ele estava ótimo empatar. Pra vocês verem como está diferente, né? A realidade de cada time. Só o fato do Corinthians ter jogado o menino do Palmeiras tentou fazer um gol de bike, agora não pegou direito. Só o fato do Corinthians ter jogado para empatar mostra a realidade dos dois times. Hoje, né? E não adianta achar ruim os corintianos. Não adianta achar ruim. Hoje, a realidade do Corinthians é ser um time intermediário do futebol brasileiro. Assim como o São Paulo, né? Na verdade, assim, o panorama indica Palmeiras e Flamengo descolando e espanholizando. Eu já mencionei isso no último Periscatso, né? E os outros vêm em segundo plano. Vez ou outra pode acertar um time bem encaixadinho e incomodar os dois maiores. Mas é a tendência. Não estou falando que isso vai acontecer, que, né, não estou batendo o martelo decretando nada, nem tenho esse poder. Mas é a tendência, né? E esse ano tudo indica. Eu não entreguei ainda a rapadura, não joguei a toalha. Eu acho que se o Flamengo perder do Vasco, tem campeonato ainda. E eu falo isso porque eu já vi muita coisa acontecer em futebol. Qual a chance disso acontecer? Minúscula. Mesmo que o Flamengo perca do Vasco, a chance do Palmeiras reverter essa situação é minúscula, ínfima, quase nenhuma. Mas não interessa. Eu já vi gente falando, gente que eu considero bastante, falando em. Ah. Pega essas 6 rodadas aí e já coloca a base para jogar. Imagina, a base está decidindo o campeonato. Vai decidir o Campeonato Brasileiro. Estão jogando o Mundial Sub-17. Os melhores da base, né? Então a gente vê os bonzões aí estão jogando hoje, né? O Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Alan. O Angulo não tá porque ele não foi inscrito no Paulista. Mas ele vai jogar. contra o Vasco pelo Brasileiro. O Palmeiras também está na semifinal. E o Gabriel Veron. O Gabriel Silva, que está jogando. Tá jogando aí também, né? Ele é sub-17, né? Mas ele é tão bom que às vezes ele joga pelo sub-20. O 10 do sub-20. Já tá 1-0 pro Brasil, quem tá assistindo aí. A câmera tá travando um pouco. Eu acho que é porque eu tô exigindo bastante da placa de vídeo, porque eu tô assistindo o jogo, né? Então vai ser um pouco assim hoje, tá? Mas não tem problema, né? Eu acho que a câmera é o de menos. O visual do Conrado aqui é o que menos importa para vocês. O que importa mais é o que a gente fala. Então, assim, perdemos esse ano? Perdemos. Vocês querem torcer para um time que vai ganhar todo ano? Veja, o Barcelona não ganha todo ano na Espanha, nem o Real Madrid, eles dividem. Na Itália, a gente teve a Inter de Milão ganhando cinco seguidas, depois. Veio a Juventus e ganhou 6, 7 seguidas. Aqui no Brasil a gente não sabe, pode ser que alguém enfileire 5, 7 seguidas. Aí sim vai ser um problema. Se o Flamengo enfileirar 5, 6, 7 campeonatos seguidos, igual a Juventus, igual o Paris Saint-Germain está fazendo na França, é um problema, né? Igual o Bayern fez na Alemanha. Realmente é um problema. Inclusive, esse foi um dos assuntos hoje no grupo de padrinhos do Verdazzo. O Paulo tá comendo, tá. É a terceira vez já que esses meninos ficam se encarando, né? É uma rivalidade muito grande entre São Paulo e Palmeiras. Já é, normalmente, né? E esses dois times da base, o moleque é enjoado, dois de São Paulo, e esses times da base, eles estão se enfrentando muito, em fases decisivas, quase contra o Palmeiras. E eles estão, criando uma rivalidade entre eles. Né? Não é a camisa, é os times. Eles já se conhecem muito, né? Então eles estão brigando mesmo, estão saindo na mão, aí vai dar problema esse jogo ainda. Quase gol do Palmeiras, hein? Foi jogada do Aníbal. Eu botei ainda a câmera no 360p para não exigir muito da placa, né? Então eu não estou conseguindo ver direito quem está fazendo as jogadas. Mas tudo bem, vamos em frente. Então, será que o Flamengo vai enfileirar 5, 6, 7 temporadas seguidas mandando no futebol brasileiro? Eu duvido. Eu duvido. Eu acho que vai ser uma alternância muito grande entre Flamengo e Palmeiras. Isso se não aparecer um outro clube que consiga alcançar o patamar financeiro do Palmeiras e do Flamengo. E isso se o Palmeiras não fizer bobagem na administração financeira. Porque a gente ganhou um passivo aí de 120 milhões, né? Por causa de uma manobra política, uma escolha política que a nossa diretoria fez. E é uma situação que ainda é administrável, mas que precisa ser bem trabalhada. E as informações que a gente tem, não oficial, ainda sujeito à confirmação, é que as receitas do Avante estão diminuindo bastante. As receitas de bilheteria, essas são claras, diminuíram do ano passado para este ano. Então as receitas do Palmeiras estão diminuindo. E ainda tem um passivo aí, né, que ganhou por causa de política. Pagou uma dívida, antecipou o pagamento de uma dívida que tinha, que não precisava ter antecipado. Então tem uma série de situações aí que o Palmeiras tem que prestar atenção para não ficar para trás, para continuar batendo de frente com o Flamengo. Senão o Flamengo vai enfileirar 5, 6, 7 anos ganhando tudo aí mesmo. Né? E torcer para ninguém subir, para ninguém alcançar. Existem alguns times que têm torcida grande, que têm essa capacidade, se bem administrados, se montarem um projeto decente e se fizerem uma administração responsável, eles podem incomodar. Estou falando do São Paulo, do Corinthians e do Vasco, né? Que são times que têm torcida. Tem bastante gente. O Grêmio também. O Grêmio também. O Cruzeiro até teria também um pouco esse potencial, só que eles entraram numa espiral negativa administrativa, né? A gente viu aí uma série de denúncias. Foi fantástico o que fez, né? Eles estão com problemas seríssimos. Seríssimos, seríssimos. Se não caírem esse ano, a tendência é continuar nesse patamar aí nos próximos anos. Não vejo muita capacidade de recuperação para o Cruzeiro nos próximos anos. Também não sou perito, né? De repente os caras conseguem fazer alguma coisa. Não sou especialista em Cruzeiro. Sou especialista em Palmeiras e do Palmeiras a gente tem que abrir o olho, sim, para continuar batendo de frente com o Flamengo. Ah, mas o Flamengo tá muito bom, os caras não perdem nenhum jogo. Para começar, a gente não sabe nem se o Portugal vai continuar. Qualquer ruptura nesse ciclo esportivo do Flamengo vira outra coisa. E a gente já cansou de ver isso acontecer com vários times, né? Vocês lembram do Palmeiras de 96? Era imbatível. Só que durou 6 meses e acabou, né? Sai um, sai outro, acabou, né? Se o Flamengo segurar todo mundo, tende a continuar. Vai ficar manjado, vai ficar mais. Todo mundo vai estudar como ganhar do Flamengo. E vai ser. É difícil se manter no topo. A gente sabe o quanto é difícil se manter no topo. E isso aconteceu porque a gente subiu o sarrafo. Vejam, a gente ganhou no ano passado com Deyverson e Borja no ataque. E hoje a gente vê que Deyverson e Borja no ataque já não são suficientes. Mas vejam, Deyverson e Borja no ataque, este ano, fizeram, estão fazendo, né? A gente ter uma pontuação igual ao do ano passado. Ou seja, seria suficiente para ganhar o Campeonato Brasileiro de novo se o Flamengo não tivesse não só alcançado o sarrafo que a gente subiu, como eles subiram mais ainda. Então, ano passado, a gente estava se achando, porra, e éramos os melhores. Não tinha ninguém para concorrer. Inclusive, proporcionou que a gente fosse campeão brasileiro pela 10ª vez com Deyverson e Borja no ataque. Hoje a gente vê que Deyverson e Borja no ataque. Hoje não, né? Desculpem. No final de 2017 eu escrevi que com Deyverson e Borja não ia dar. Com Deyverson e Borja não vai dar. Com Deyverson e Borja não vai dar. Deu no brasileiro. Não deu na Libertadores. Não deu na Copa do Brasil. Não deu no Paulista. Não deu por quê? Porque eles são fracos. E por que que deu no brasileiro? Porque no campeonato de pontos corridos, longo prazo. Aí contou o elenco, contou a consistência do elenco. E não tinha nenhum time acertadinho, não tinha nenhum time para bater de frente com a gente. Mas a gente não era a última bolacha do pacote. A gente era só melhor que os outros. Não era muito melhor. Aí chegou um time e conseguiu não só alcançar, como passar a gente. Na cagada. Vamos falar certinho isso aí também. O Flamengo não planejou nada disso. O Flamengo planejou começar o ano com o Abel. O Flamengo planejou atravessar o ano com Rodinei e René de laterais. Né? O médio volante ali era o. Como é que é? O Pires da Mota. Era esse o time do Flamengo. De repente eles viram que não ia dar, enfiaram a mão no bolso, estavam com grana e acertaram. Né? E trouxeram o português e acertaram. Agora, cagada. Acertaram, parabéns para eles, faz parte do futebol. Assim como o Palmeiras também fez isso em 2018, demitindo o Roger e trazendo o Filipão. Né? Então, eu acho que a tendência é Palmeiras e Flamengo por alguns anos por causa da administração financeira. Né? Porque vão ter muito mais recursos que os outros. Muito mais recursos. Porque o dinheiro está chamando dinheiro. E aí, quem montar o melhor time, quem fizer o melhor projeto esportivo, vai levar vantagem no ano que vem. Então, assim, eu não estou assustado. O que eles estão fazendo esse ano para a sequência. Ah, para o ano que vem, eles vão ganhar tudo, todos os anos. Vão nada. Vão nada. Futebol, coisa muda muito rápido. Não sei nem se vão ganhar esse ano. Acho que vão. Mas não dá para cravar ainda não, hein? Tem campeonato. Se eles perderem do Vasco. Sabe aquela coisa? Dá uma espiral negativa e começa a dar tudo errado. Pode acontecer. Qual é a chance? Como eu disse, mínima, minúscula. Desprezível a chance disso acontecer. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode não fazer a nossa parte. A gente já perdeu 2 pontos no clássico. Tudo bem que foi daquele jeito, né? Mas se a gente voltar a ganhar e eles começarem a perder ponto, a gente vai estar em posição de ameaçar os caras. Agora, se a gente tirar o pé de uma vez e começar a perder ponto, aí nem se eles perderem ponto, né? Eles perdem o campeonato. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, continuar fazendo a nossa parte, continuar ganhando o jogo, tentando, fazendo de tudo para ganhar os jogos. E se der, deu. Né? Já não temos nada a perder mais, né? Tá certo? Vamos para o primeiro recado da noite. Você quer morar perto do Palmeiras. Você sonha em morar perto do Palmeiras. Você, toda vez que vai no Allianz Parque, você fala, puta, se eu morasse aqui pertinho, eu adoraria, né? Mas você tá precisando de uma dica, né? Como é que eu faço? Existe uma empresa que é especialista ali, naquele pedaço. É a Ren Construtora. E ela tem opções para todas as necessidades. Apartamento grande, apartamento pequeno, apartamento compacto, apartamento. Tudo novo, né? Tudo lançamento. Então o que eu vou mostrar para vocês agora é um que fica a 350 metros da entrada principal do Allianz Parque. Prestem atenção nesse filminho aqui. Vou passar aqui o telefone do André Mauro para vocês. O André Mauro é o corretor da Ren Construtora que vocês vão ter que procurar para conversar sobre esse lançamento VA433. Vocês vão ligar para ele. Atenção, prestem atenção no telefone. Vocês vão anotar, tá? Anotem aí. 011. Podia me ajudar também, né? Me ajuda aí. Que beleza, hein? Não vou conseguir ver isso aqui. Ah, mostra o telefone dele aí pra mim. Que trairagem! Peraí que eu vou colocar aqui uma tela que não é pra aparecer, mas vou colocar. Vamos ver, ó. Não, não é essa. Para, volta. Ah, sabe por quê? Porque eu tô pegando errado. Agora sim. Ó, vai aparecer o telefone dele. Atenção. Aparecer não, vou falar. Pega a caneta aí para anotar. 011-999-584-504. De novo. 011-999-584-504. Vai ligar para o André Mauro e vai falar assim, ó, quero ir morar na Venâncio Aires, ali do lado do Allianz Parque. Quem fechar o negócio com ele vai ganhar a camiseta oficial do Palmeiras. Tá? Tá bom assim? Então tá bom assim. Vamos em frente. Nemeadas fez dois superchats, né? Um ele fala que ele sumiu porque um corintiano de bike roubou o celular dele. Ah, tinha que ser, né? Tinha que ser dessa raça, né? E aí ele fala assim, que o problema é parte de nossa torcida que joga contra. É parte do problema. Eu não tenho dúvida disso. Que a nossa torcida, o fogo amigo, atrapalha bastante. O Palmeiras segue martelando, martelando, martelando o São Paulo, hein? 19 minutos já do segundo tempo. Segue 1-0 para o São Paulo, está indo para os pênaltis. Nossa torcida joga contra, atrapalha. Nossos jogadores vêm em rede social. E essa. Eu não sei por que essa compulsão, né? Que os caras têm de falar mal, de cornetar, de xingar. Ninguém está satisfeito com o que está acontecendo, né? A gente quer ser campeão. Eu quero ser campeão. Mas uma coisa quase que o Magrão tomou um frangaço. Ou tomou? Não, tá na mão dele a bola. Quase ele tomou um frangaço. Meu Deus. Uma coisa é não gostar de não ser campeão. Outra coisa é. Eu tô vendo o replay. Outra coisa é não saber conviver com o esporte, com a derrota. A derrota faz parte do esporte, né? E nós estamos falando de um time que provavelmente vai ser vice-campeão com uma campanha de campeão, né? Principalmente comparando com os anos anteriores. Então, assim, frustrado, talvez, mas revoltado, né? Fora todo mundo. Tem gente que gosta de fazer esse papelzinho na internet, né? Até porque essa parte da torcida que o Neme falou quer ver isso, quer se sentir representado por alguém que está na frente da câmera. E aí esses caras que tem, né? Canal com 100 mil, sei lá quantos, 200 mil seguidores. Porque é o que a maioria gosta. Não é porque a maioria gosta disso que eu vou fazer isso. Não vou fazer isso. Para mim, isso é errado. Espero que você que esteja aí assistindo, ouvindo, precisa concordar, mas pelo menos pensa a respeito, se você não concorda. Você não precisa, sabe? Para começar, quando o cara começa a chamar jogador de pé de rato, eu já não quero nem conversa, porque eu fui procurar de onde saiu essa expressão, porque eu nunca tinha ouvido, né? É uma expressão nova. Adivinha de onde veio? Craque Neto, né? Que inventou de falar aí. Então quem fala pé de rato tá falando igual o Neto, né? Então aparece os caras na minha timeline, nos comentários. Esses pé de rato, eu não quero nem conversa com esses caras. Juro, eu não quero nem conversa. Tá falando igual o Neto? Vai vir querer conversar comigo? Desculpa. Não vou dar pelota para você, amigão. Então vamos mudar o time, vamos ver onde errou, vamos ver que parte do planejamento tá errado. Eu tô falando desde dezembro de 2017 que com Borja e Deverson não vai dar. Agora eles acabaram de contratar o Luiz Adriano. Muito bem. Vamos ver se cura essa lesão aí direito e joga o ano que vem inteiro bonitinho, né? Porque ele é bom. Esse cara é bom. Mas mesmo assim, não vai jogar todos os jogos. Precisa de alguém melhor que o Borja e o Deverson para entrar quando o Luiz Adriano não puder. Será que é o ceifador? Será que o ceifador fica? Será que o ceifador vai ser esse cara? Será que o Borja e o Deverson, que são meninos muito bons, são pessoas muito do bem. Eu não quero mal nenhum deles. Né? Vejo nego, sabe, falando que tem que pegar de porrada, que esses caras não respeitam o caminho. Que não respeitam, cara. Eles jogam o que eles sabem, o que eles podem, o que eles conseguem. O Borja tem sérios problemas de confiança. Né? O Deverson é o contrário, o Deverson tem confiança demais. Mas aí o problema é a canela mesmo, né? Então tem que corrigir, tem que fazer um projeto tático, tem que decidir se vai com o mano mesmo, se não vai. Parece que vai, os números deles são bons, né? É difícil, a não ser que tenha sei lá, uma carta na manga aí já encaminhada, né? E isso não é raro no futebol. Né? Pegar um cara de tampão e depois, né? A gente lembra que aconteceu com o Dorival, né? O Dorival chegou no final de 14 para tentar salvar o time do rebaixamento. O time salvou não graças a ele. E ele estava crente que, bom, agora sim, agora eu vou começar um projeto do zero, 2015, com o Allianz Parque e tudo lindo. Ele foi o primeiro técnico do Palmeiras no Allianz Parque, né? No final de 14, aquela partida contra o Sport. E aí ele foi mandado embora e veio o Oswaldo. Também puta escolha, né? Então, nada impede que aconteça a mesma coisa com o Mano Menezes agora. Ele acha que ele vai fazer o projeto do zero agora, pegar o Palmeiras, botar time estruturado, né? O sonho de qualquer treinador. E chega na hora, aparece aí, eles já vão aparecer aí com o técnico gringo. Não sei, não sei. Até agora não houve nenhum pronunciamento garantindo a permanência do Mano Menezes. E aí, seja Mano ou seja outro, vai ter que fazer um projeto técnico. E aí vai ter que avaliar cada jogador do elenco atual para ver se encaixa ou não encaixa. Quem não encaixa, amigo? E fora que tem aqueles que não encaixam de jeito nenhum, né? Que não são bons. Felizmente a gente não tem muitos desses no nosso elenco. Jogadores que falam assim, não, esse é ruim. Vai. Você vai mencionar aí quatro ou cinco. Num elenco de 30. Eu acho que tá de bom tamanho. É um elenco bom. Pegar o elenco de São Paulo é 20, que são ruins. Pegar o elenco do Vasco, são 25, que são ruins. Pegar o elenco do Fluminense, todos são ruins. Acho que só aquele João Pedro salva o menino da frente ali. O resto é tudo ruim. E o Muriel, né? O goleiro. Peguei aleatoriamente aqui, né? Times pra falar. Então o Palmeiras tem um elenco bom, cara. Um elenco bom. Só que às vezes o cara pode não encaixar num projeto técnico. Ou, se não encaixar, ele vai acabar ficando como opção. E aí ele é grande demais para ficar no banco. E aí vai causar situações. E aí é melhor liberar. Então é esse planejamento que tem que ser feito. Isso. Felizmente está bem guardado até agora, não está vazando nada. Tudo que vocês estão ouvindo na internet é tudo pataquada, tá? Tem gente falando que sabe o que vai acontecer, sabe nada, sabe nada. Tudo chute, tá? Olha, tudo neguinho falando assim, ah, eu que fui o primeiro a falar, mas não sabe nada, que não vazou nada, tá? Isso está sendo muito bem guardado, isso é um mérito da diretoria. O ataque do Palmeiras. Olha a bola passa raspando a trave. Falta 19 minutos para acabar o jogo e tá indo para os pênaltis. É isso, gente. Sabe, não tem terra arrasada, não tem desesperança. Ao contrário, né? Sempre que vira o ano, a gente renova a esperança. Eu tenho convicção que Palmeiras, como sempre, né, como acontece todos os anos, vai trazer quatro ou cinco jogadores. Todo mundo gosta, adora essa parte, né? As carcinhas ficam toda encharcada. Jogador novo, né? De reforço. Tem a questão da base. Então, tem esses meninos aí que eu mencionei, nominalmente, que eu acho que merecem ser observados no Campeonato Paulista. Mas para isso, eles não vão poder jogar a copinha, porque eles vão ter que tirar férias. Então, a lista da copinha já vai dizer muita coisa. Se colocar na copinha, quem for relacionado para a copinha, você esquece que não vai entrar no profissional. A não ser que entre lá por abril, né? E aí já abril já é pau comendo. Abril já é Libertadores. Abril já é fase final do Paulistão. E aí tem que jogar com o time principal. Tem que aproveitar a fase inicial do Campeonato Paulista para pôr a molecada. Então, vou repetir: Gabriel Menino, Patrick de Paula, Alan, Angulo, Veron. Esses caras têm que entrar. Tem a molecada que está emprestada, que está fazendo bonito nos outros times, que tem que jogar também. O Matheus Rocha, lateral direito. O Pedrão, zagueiro, está no América. O Arthur, que está no Bahia, que está todo mundo vendo. Ontem jogou lá no Maracanã. O Papagaio, que estava no Galo, depois foi para o Goiás. Tem que botar, trazer de volta, falar, joga para o Paulista. Vai jogar contra o Mirassol, vai jogar contra a Ferroviária. Bota pra jogar e vê o que acontece. Inclusive é bom trazer de pancada, porque eles são todos entrosados já entre eles. Se traz um ou dois só, eles ficam com medo, eles ficam isolados ali, eles ficam tímidos. Se bota todos eles juntos, aí eles se soltam. Né? O Santos cansou de fazer isso. Né? O Diego não seria o Diego se não tivesse o Robinho do lado e vice-versa. E tinha uma turminha lá em volta, né? Então, é bom subir de pancada. E aí joga no Paulista e vê o que acontece. Né? Os clássicos botam os maiores, né? Os meninos crescidos. E vamos em frente. Será que eles vão fazer isso? Tomara. Eu torço para que façam isso mesmo. Palmeiras tem falta no lado direito do ataque. Vamos parar, vamos ver essa falta. Falta de média distância, o Patrick de Paula deu uma pancada. Nossa, a bola passa muito perto. Que porrada dos Patrick de Paula. Ele é o melhor. Pra mim, ele é o melhor de todos esses da base. Melhor que o Angulo, melhor que o Alan. Nossa, eu acho até que ela triscou o travessão. O goleiro de São Paulo só torceu. Triscou o travessão. Uma pancada. De média distância, não era de perto, não. Ele encheu o pé. A bola triscou o travessão. Não é força de expressão, triscou mesmo. E vai sair 75, né? Então faltam 14,5 para acabar o tempo normal. O Palmeiras está forçando, mas se tomar o gol também perde a vaga, hein? Quem fizer ganha. Tá num ponto que faltam 15 minutos. Quem fizer ganha. Vou passar mais um recado aqui para vocês. Um recado que vocês já sabem, né? É desse cara aqui, ó, da Palestra Custom. A Palestra Custom é aquele serviço de recuperação de carros antigos, onde você vai levar aquele carro que você conhece, que está na tua família ali, do teu avô, do teu tio, do teu pai, ou teu mesmo, que já estava aquela caranga já pedindo um arrego, né? É, carro clássico, carro antigo, né? Não é carro de, sabe, esses carros franceses. Esses carros, né, de 10, 15 anos atrás, não é isso. É carro clássico, é antigomobilismo. Então é carro da década de 80, sabe, carro da década de 70, de marca clássica, né? Então é Volkswagen, é Ford, é Chevrolet. Então, assim, eu vou recuperar esse carro aqui. Já pensou em levar um Maverick para ser recuperado? Um Opalão? É disso que a gente está falando, né? Uma Kombi, uma Veraneio. Vai recuperar a Kombi, vai recuperar, sabe, um Fusca. O Fusca é um grande clássico, né? E vai deixar ele como ele era quando foi lançado. Ou então vai fazer um projeto temático, como a Por Kombi que vocês estão vendo aí. Vai pegar uma Kombi dos anos 80 e vai transformar numa Kombi palmeirense. Ah, mas e aí? Bom, e aí é o seguinte, ou você pega lá pra você curtir, passear com a molecada, tirar uma onda quando o Palmeiras ganha, ou você faz um projeto com outro tema, não precisa ser Palmeiras, embora a Palestra Custom seja uma empresa palmeirense, mas você pode fazer outro tema, pode fazer um tema de música, de cinema, de hobby que você quiser. Ou então você recupera o carro, não faz tema nenhum, simplesmente recupera o carro, deixa ele zeradinho e faz uma grana com ele. Você vai investir para fazer a recuperação e vai vender por muito mais. Ele vai valer muito mais, por quê? Porque ele vai estar recuperado e ele é um clássico. Esse é o ponto, esse é o pulo do gato. Então você vai procurar a Palestra Custom, os caras são caprichosos, olha o logo deles. É coisa de gente que, né, tem capricho, né, não faz qualquer coisinha. Então vocês vão procurar o Evandro, o telefone é o 017-99-632-1167, vão procurar o Evandro, e o Evandro vai passar um orçamento para você, que você vai falar, pô, é isso só que eu tenho que investir? Pensei que era muito mais. E ele vai conseguir fazer esse orçamento bem abaixo do que você espera, por quê? Porque ele conhece todos os caminhos. Ele conhece as pessoas que gostam de carro, que amam carro, que vão fazer esse projeto para você com muito carinho, detalhe por detalhe. E é por isso que ele consegue fazer mais barato. Então você vai ligar para ele ou mandar um zap. Vou falar de novo o número 017-99632-1167. Se falar que ouviu aqui no Verdazo, aí que ganha um desconto ainda maior. Faça um projeto na Palestra Custom com o Evandro e seja feliz com o seu carango novo. Ou faça uma grana. Um abraço, Evandro. Muito bem. Se tivesse grana, levava meu Fusca 67 verde abacate. Ô, Walter, liga. Liga. Liga e depois você vê. Você não sabe quanto é. Liga lá, fala o que você tem, como é que tá. Pede para ele tirar umas fotos. Ou você tira umas fotos e manda para ele. Custa nada perguntar. Aí você vai falar, pô, só isso? Né? Liga. Liga que você vai ver que sai negócio. O Engenharia Florestal fala assim: o bom é que aqui não se cria aqueles comentaristas terroristas de internet. Então, é o que eu estava falando. Não sei se você já estava aqui há alguns minutos atrás, talvez uns 10 ou 15. Existe esse tipo de canal porque existe público que gosta disso. O Neto não gosta, não tem um puta de um público. Como é que você explica isso? É porque o nosso, nossa população é assim, cara. Então eu tenho noção que eu não estou falando para o grosso da população com essa pegada, com essa proposta que eu faço. Eu sei que tem muita gente que fala, esse cara é passador de pano. Dá uma raiva quando falam isso. Mas eu não vou. Eu não vou mudar. Né? Eu não vou falar coisas que eu não acredito só para ganhar, né? Like, para ficar ganhando seguidor. Se eu não acredito nisso, por que que eu vou vir aqui na frente de uma câmera defender? Eu vou defender aquilo que eu acredito, né? Então, essa é a nossa pegada, ela é um pouco diferente. Cada um tem seu estilo, cada um fala como quer. Se você gosta da nossa, que bom, muito obrigado. Isso é importante, inclusive, para que você volte, para que você clique no sininho, para que você dê o joinha. E se possível, né, vamos colocar aqui para que você se torne padrinho, né, do nosso projeto. Isso é importante também para a gente se manter, para a gente crescer, para a gente se dedicar cada vez mais e fazer um canal cada vez mais legal para a torcida do Palmeiras. E o canal que eu falo não é só o canal do YouTube, né, tem o site. E o site ele está com um projeto de um, né, de história, de memória do Palmeiras, de preservação, sabe? Imagina um site onde você tem ficha de todos os jogos, de todos os jogadores, de todos os estádios, de todos os técnicos que o Palmeiras já teve, todos os estádios onde já jogou, todos os campeonatos que já foram disputados, jogo a jogo, tudo, tudo, um banco de dados completo. Quem fez mais gols, quem jogou mais, quem tomou mais cartão amarelo, posição por posição, ó, quero saber só de goleiro, quero saber só dos laterais, comparar um jogador com o outro. Estamos fazendo tudo isso. Este canal aqui, esse site está fazendo tudo isso. Mas a gente precisa de apoio, porque isso custa. É gol do Palmeiras. Ei, moleque bom! Aos 82, né? Mais conhecido como 37 do segundo tempo. Gol do Palmeiras. Deixa eu só pegar quem foi. Respeita, Gabriel Menino. Respeita, respeita, tá falando. Moleque bom, Gabriel Menino é um dos desses que tem que subir. Um golaço. Bola foi levantada na área, ficou viva e ele pegou de sem pulo. De primeira, meteu no ângulo. Golaço, golaço. Aliás, no mesmo ângulo que o Corinthians meteu a bola no sábado. O Heitor quer saber como você levanta essas informações antigas? Pesquisa, cara. Pesquisa. Pesquisa, sites, informações. Outros pesquisadores que repartem as informações. E eu estou fazendo esse levantamento desde 2003. Então isso está virando. E sabe, todos os jogadores com fotos, todos não. Tem jogador que é impossível, você não acha foto do cara em lugar nenhum. Mas 80% dos jogadores tem foto, tem, sabe, o registro visual. Então, assim, para você que acompanha o Palmeiras há algum tempo, você vai falar, puta, aquele primeiro time que eu comecei a acompanhar, você vai lá no ano, tem lá relação de todos, foto, Isso está sendo construído, tá? E só que a gente precisa muito do apoio de vocês. Porque está sendo muito difícil, está sendo muito complicado e duro construir isso e tocar o trabalho do dia a dia, né? Pagar as contas. A gente faz com muito carinho, com muito amor. Mas isso só está sendo possível graças aos 500 que já apoiam. Só que a gente precisa de mais, a gente precisa chegar no 1.000 para ter segurança. A gente ainda está com uma base frágil. A gente precisa ter uma base mais sólida. E você pode ajudar isso. Você pode fazer parte disso. É só entrar nesse endereço que está passando aqui embaixo e fazer uma contribuição mensal, cara. Pequena. Não estou falando de 100 pau por mês. Sabe, quanto você pode? Quanto você acha que vale esse trabalho aqui? Né? O pessoal não paga assinatura da Netflix, assinatura da, sabe, não sei do quê. Investe em você mesmo, cara. Isso aqui é um investimento que você faz em você mesmo. Você vai ter retorno, isso eu garanto. E o pessoal que está no chat, que é padrinho, vai confirmar isso que eu estou falando. São 40 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, São Paulo 1. Palmeiras está se classificando para a final contra o Red Bull. Se o Palmeiras empatar o jogo, o Red Bull vai ter a vantagem do segundo jogo em casa. Para o Palmeiras ter a vantagem de fazer o segundo jogo em casa, precisa ganhar, tá? Só que a essa altura o Palmeiras não está pensando em vantagem, está pensando só em segurar o resultado para avançar. Então eu imagino que. Pô, se bem que o São Paulo está vindo com tudo para cima e vai deixar o campo aberto ali, né? Pode ser que o Palmeiras faça o um gol no contra-ataque, mate o jogo e ainda consiga a vantagem do mando no segundo jogo da final. Ia ser perfeito, né? Se isso acontecesse. Mas vamos lá, 41 jogados do segundo tempo. Onde está passando o jogo mesmo? No DAZN. Tá? O jogo está sendo transmitido pelo DAZN. Bola na área do Palmeiras, Magrão saiu, ficou com ela, agora ele cai com ela nas mãos e faz uma cera. Ele que quase tomou um frangaço. Conseguiu pegar ela pelo rabo, como diria o Silvio Luiz. E agora está sendo uma figura importante. Ele que foi lá no alto, no terceiro andar, caiu e agora está jailsamente fazendo aquela cera. Muito bem. Tem mais um recado para passar para vocês. Tá? Esse recado que eu vou passar para vocês agora também é muito importante. É, sim, vamos lá. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Vai? Ei, Ei, você você gosta de uma gosta de. fotografia de qualidade, né? Bem feita. Você gostaria de registrar os momentos mais marcantes das pessoas que você ama? É, gostaria, né? Então você acaba de encontrar o seu fotógrafo palestrino oficial. É, o Marcelo Nero Fotografia é o novo parceiro do Verdazzo e veio com a proposta de ser o fotógrafo da sua família. Com criatividade, profissionalismo e equipamentos de primeira, ele vai contar a história das pessoas mais importantes da sua vida, seja para realizar um ensaio fotográfico, festas de aniversário, formaturas e até mesmo casamentos. O que você imaginar, o Marcelo Nero Fotografia realiza com qualidade. Ele é palmeirense fanático e vai adorar falar com você para fazer uma promoção especial. Se você for padrinho do Verdazzo, então ganhe um brinde exclusivo, hein? Mande um WhatsApp agora mesmo para ele pedindo o um orçamento sem compromisso. 11 99 626 9162 e se surpreenda. Siga também o Instagram dele no Marcelo Nero Fotografia ou acesse o site marcelonerofotografia.com.br. Marcelo Nero Fotografia. O fotógrafo da sua família. É, fotógrafo da sua família, é isso aí. Você pode não estar precisando de um fotógrafo agora, mas você vai se formar, você vai entrar na faculdade, você vai casar, você vai ter um filho, você vai batizar seu filho, Uma hora você vai ter um evento. Você vai falar, puta, se eu tivesse um fotógrafo aqui, não tinha que ficar me preocupando, né, com isso. Então agora você já sabe quem procurar. Não precisa ser agora, né? O evento não pode não estar acontecendo agora, mas vai acontecer. Então anota aí bonitinho o telefone do Marcelo Nero, tá? O Marcelo Nero que está apoiando o Verdazzo desde o começo deste mês, é um novo parceiro do Verdazzo. Muito bem. Estamos com 44 minutos e 38 segundos. Palmeiras segue vencendo por. Vencendo não, empatando 1-1 no agregado, sim, vai vencendo por 2-1 e vai garantindo a passagem à final do Campeonato Paulista Sub-20. É, esse golaço do Gabriel Menino. Ó, recomendo que vocês procurem. Se vocês não estão assistindo agora, depois vocês procurem isso daí, viu? Provavelmente a TV Palmeiras deve colocar o vídeo no ar. Golaço, golaço mesmo do Gabriel Menino. Já estourou 45, já não deu para ver placa, né? O gráfico na TV. Ah, colocou nesse exato momento, 4 minutos de acréscimo. Eu tava cornetando já. O gráfico não coloca, eles colocaram bem na hora que eu falei. É, e mais uma vez a bola na área do Palmeiras, o Magrão sobe no terceiro andar e fica Jailsando ali no chão. O juiz já chegou e falou: sei que você está mentindo, levanta. E ele já levantou. Vamos lá. É, eu tenho uma pergunta boa aqui. O Marcos Biancardi perguntou assim: ó, se eu não acho que houve erro ao escalar o Luiz Adriano contra o Vasco. E aí perdeu para o Derby. Então, não sei. Não sei. Não sou médico. Agora, isso tem que ser verificado se houve esse erro ou não, porque isso já aconteceu com o Ramires, agora acontece com o Luiz Adriano. Será que não forçaram? Será que não avaliaram errado? Será que não era para ter segurado mais? O Luiz Adriano resolveu a partida com o Vasco. Talvez se a gente não tivesse colocado ele com o Vasco, a gente não teria ganho do Vasco e aí talvez ganhasse o Derby. Mas como é que a gente vai saber? Agora é fácil falar isso, né? Então, não sabemos. Não sabemos se a liberação dele para o jogo com o Vasco foi precipitada ou não. Ele sentiu a cicatriz. A gente não sabe se isso é verdade, se isso é conversa, papo furado, né? Você fala assim, pô, abriu a mesma lesão. Você está assinando o atestado de que errou. Né? Então você pode dar uma distorcidinha na história e falar assim: olha, a cicatriz fechou, ele está sentindo, está com sensibilidade na cicatriz. Ué, então não está lesionado. Ué, lesionado no sentido exato, ele tem um músculo rompido ali, não está mais, mas não pode jogar. Qual o problema de estar lesionado? Será que se fizer ali uma infiltração, alguma coisa para passar essa sensibilidade? Não tem lesão, não vai rasgar de novo, é só uma sensibilidade. Pô, você não pode dar um anestésico ali? Não sei, cara, eu não sei, eu não sou da área, estou chutando, estou inventando coisa aqui. Então só quem é da área mesmo pode responder, né? Se, aí que entra aquela coisa, né, rapaziada? Se a gente já tivesse com 1.000 padrinhos. Certamente eu estaria circulando ali pela academia de futebol e certamente eu chamaria o médico de canto ou faria uma gravada com ele, falar: doutor Gustavo Malhoca, o que acontece com o Luiz Adriano? Ah, cicatriz. Ah, mas não dava para fazer isso. Explica por que que não dá, né? Vocês teriam todas essas explicações. Agora a gente fica aqui só no se, ah, não sei. Tem gente que já prefere falar assim: ah, foi irresponsabilidade, quer cortar a cabeça, manda embora. Eu não vou fazer isso, cara, porque eu não sei, né? Eu prefiro pensar que só um minuto, rapaziada, só um minuto que eu preciso. Muito bem. Márcio Vitor pergunta que seu o Márcio Vitor é o Vitor Paiva? É isso? Responde aí se você é você. Você é outro Márcio Vitor. E acabou. Acabou. Palmeiras empatou com o São Paulo por 1-1 no agregado 2-1, classificado para mais uma final. Vejam, é a quarta final em cinco categorias que o Palmeiras alcança. Nos 2 anos anteriores, o Palmeiras chegou na final em todas. Conquistou três em 2017, conquistou três em 2018. Esse ano chegou em quatro finais, não chegou no sub-13 por uma fatalidade. Os meninos do sub-13 fizeram uma campanha gigantesca, primeiro lugar disparado em todas as fases. E aí chegou na semifinal num jogo errado ali com o São Paulo, acabou sendo eliminado. Então podia estar em todas as finais e com vantagem em todas. Então o Palmeiras vai ter vantagem no sub-11, aliás já tem, o jogo de ida já foi 1-1 com o Santos na Vila Belmiro, agora decide na sexta-feira, no feriado agora, no Pacaembu, às 16 horas, Palmeiras e Santos decidem a final do sub-11. O sub-13 foi eliminado, o São Paulo está fazendo a final com o Marília. O sub-15 também se classificou, vai fazer a final contra o Santos também. O sub-17 se classificou, vai fazer a final contra o São Paulo. E agora o sub-20 se classificou, vai fazer a final contra o Red Bull. Corinthians está fora em todas. Todas. Tá? Inclusive, só chegou em uma semifinal, que foi a do sub-17 e acabou eliminado pelo São Paulo. Certo? Mas voltando aqui à pergunta. Se eu não acho que o Márcio Vitor, né? Se jogadores de futebol tivessem um pouco mais de inteligência, teríamos outro panorama. Nesse jogo mesmo, várias decisões tomadas erradas no toque final ou definição. Ah, cara, isso daí é geral, né? Se o jogador de futebol tivesse mais de inteligência, eu acho que não é jogador de futebol, é a população, né? Eu vejo o elenco do Palmeiras um dos mais, inteligentes. Com atletas mais diferenciados nesse sentido. Então você pega um cara como Gustavo Scarpa, um cara como Bruno Henrique. São caras que são diferentes, né? Que têm uma forma diferente de raciocinar, de trocar. O Fernando Praz. É uma conversa em outro nível, né? Rafael Veiga, Zé Rafael. Vocês já viram as entrevistas desses caras? Vocês já prestaram atenção como que eles respondem as perguntas? É um nível diferente. Estou falando que só tem no Palmeiras. Outros times também têm esses expoentes. O do São Paulo, por exemplo, é o Hernanes, né? O Hernanes, ele tem um parafuso a menos. As coisas que ele fala são muito engraçadas. Quem que seria o cara desse do elenco de São Paulo? Não sei. Talvez tenha, mas eu não sei. Agora, se viu rapidinho, eu mencionei cinco caras bem diferenciados no Palmeiras nesse aspecto, né? Então, eu não sei se é por aí, não. Essa história de tomar decisão, né, é muito rápido, né? Às vezes toma decisão errada mesmo. Faz parte. Né? Tem jogador que toma decisão errada todas as vezes, né? Tipo Egídio. Tipo, quem, vocês vão lembrar do Baiano, né? Lateral direito. Munhoz, Burrinho Veloz. Michael Leite. Esses tomavam a decisão errada sempre, né? Felizmente a gente não tem muito disso, né? No Palmeiras desse ano, no nosso elenco atual. Eu, pelo menos, não vejo. O João Paulo Carrara está falando que os Caduzeiras. Caduzeiras vocês já entenderam, né? É um personagem que a gente criou para satirizar esse tipo de torcedor que tem obrigação. Sabe? Esse pessoal que cobra, esse pessoal que tem frustração na vida, né? Que precisa que o Palmeiras ganhe para se sentir bem. Então, o Carlos tá falando que os Caduzeira estão irritando demais com essa de ano que vem ter obrigação de ganhar dois campeonatos. Ah, cara, acho que é você que está seguindo as pessoas erradas, porque, assim, toda vez que aparece um desses na minha timeline, eu boto no mudo. Alguns eu bloqueio. O cara que é agressivo, eu bloqueio. O cara que é só chato, eu dou mute. Né? Ele vai continuar sendo chato, mas eu não vou estar nem lendo. Então, vai do seu filtro aí, cara. A rede social é bom porque tem filtro, você pode filtrar. O foguetão. Foguetão tá falando. Deixa eu fechar aqui, ó. A transmissão, que daí vai melhorar a câmera. Espero. Será que vai? Agora vai ficar ruim até o fim, mesmo eu tendo fechado. Mas vamos em frente. Usar o Felipe Melo de líbero. O líbero é aquele zagueiro da sobra que fica atrás da dupla de zaga e que tem liberdade para ir ao ataque quando o time recupera a posse de bola. Conceito bem antigo, né? Da década de 90. Fim da década de 80, começo da década de 90. Quando o Galvão Bueno fala que o goleiro joga como líbero, ele está só se referindo ao posicionamento dele atrás da zaga, fora da área, jogando com os pés. Só que o goleiro não é líbero porque ele não está liberado para ir ao ataque. Então, xinguem mentalmente o Galvão Bueno bastante quando ele falar isso. E tem um monte de narrador que se inspira no Galvão Bueno, porque ele é um puta narrador, isso ninguém discute. Mas tem que filtrar, né? Então os caras se inspiram no Galvão Bueno, repetem o que ele fala e usam essa mesma expressão, né? Ou então tem aquela clássica do limite extremo. O jogador está no limite extremo, o piloto está no limite extremo. Não existe limite extremo, todo limite já é extremo, porque por isso que é limite, está no extremo, é o limite. Não existe limite extremo. Desgraçado. E tem aquela da bola bater na grama molhada e ganhar velocidade. É um gênio da física mesmo, né? Mas tirando isso, o Galvão Bueno é um puta narrador, né? Eu tenho muita admiração por ele desde que eu era criança, né? Eu aprendi a gostar de esporte assistindo às narrações do Galvão Bueno, do Luciano do Valle, do Silvio Luiz. E no rádio, do José Silvério, do Osmar Santos, do Fiore, seu Fiore era maravilhoso. Então, todo respeito ao Galvão, né? Mas é quando ele fala essas coisas, me desculpa, eu perco a paciência mesmo. Dá like aí, seus Caduzeira, disse o nosso glorioso Vladimir. Muito bem, que é padrinho. Vamos lá, rapaziada. Muito bem. Estamos. Se tem alguém que pode tirar esse título do Flamengo é o Palmeiras. E não acabou ainda, cara. Então, no futebol é isso, cara. Dá para buscar? Continua fazendo a sua. E que se o outro errar, o negócio é teu. Agora, se você não faz nem a sua, aí não adianta nada o outro errar. Né? A gente não depende mais da gente, a gente depende de três tropeços do Flamengo, três derrotas do Flamengo, ou duas derrotas e um empate, mais a nossa vitória no confronto direto. É muito difícil. É muito difícil. A gente tem que ganhar todas. É muito difícil. Mas você não vai torcer no próximo jogo? Agora, não me venha com essa de, ah, vamos começar a fazer teste pro ano que vem, né? Porra nenhuma. Estamos jogando a temporada ainda. A gente vai pensar no ano que vem, quando não tiver mais nenhuma chance matemática. Isso tende a acontecer. Mas enquanto não acontecer, não pode fazer isso. É uma irresponsabilidade. Não pode tirar o pé antes de acabar. Tá certo? A gente volta então na sexta-feira, próximo Periscatso. Não tem jogo no meio da semana. Próximo Periscatso, então, sexta-feira, às 20 horas. Conto com a sua companhia, assim como vocês estavam aqui hoje. Valeu, turma. Estou vendo aí umas narrações do Fiore, né? Que beleza. Obrigado, turma, pela companhia. Vi uma besteira aqui, vou fingir que não li, tá? Quem fala besteira não é citado, né? Podia ter usado espaço para falar uma coisa mais inteligente. Sexta-feira, 20 horas. Combinado? Então, combinado. Obrigado pela companhia, turma. Saudações alviverdes a todos.